Começa agora aqui na Antena Web. Escolhes tu, escolho eu. A seguir, não perca mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel. Escolhes tu ou escolho eu? Olá, olá, boa tarde, boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Escolhes tu, escolho eu, que na Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 25 de fevereiro de 2012 e estamos neste momento a... Não sei. Estamos atrasados. Ah, por culpa do micro-olhadas, para variar. E do olhinho. Lembrou-se de ficar doente durante a semana, adiou a gravação para a tarde, depois ficou para o fim da tarde, tá? Agora lá para fora já é noite. Pois, é verdade. Por isso, lá para as 9h30 vocês já devem poder ouvir isso. Ah, sim, pessoalmente. 21h30. Não é muito atraso, não é? Não. Não, não. Tendo em conta que há um indivíduo que é o... Lá o olhinho, ou... Lá como é que ele é? Há programas que coisas e tal, não cheguei para o ar, portanto... Não estamos mal, não estamos mal, pronto, não estamos mal. Não. Então explica-me lá porque é que hoje gravamos neste estúdio. Explica porque, muito possivelmente, mas pela conversa que eu vi há bocado, se calhar não é tanto assim, estamos a fazer a nossa última gravação neste estúdio que sempre nos acolheu desde o início. É verdade. É verdade. Se calhar é a penúltima, mas pronto. Prontos, mas é... Se for a penúltima, hoje é a despedida da noite. Se for a última, vamos gravar na quinta, na sexta manhã, vai ser a despedida do dia. Exato, portanto, estamos a ver isto. Não, mas de todas formas, esta é a minha última vez que eu escolho músicas aqui. Mas isso não interessa para nada. Eu estou a dizer que, que é capaz de ser a última emissão que foi aqui, gravamos a primeira. O primeiro escolho eu, é verdade. Ah, foi aqui? Neste? Neste? Ou no daqui do lado? Foi aqui, neste. Pá, foi aqui. Ai, não sabia. Não sei. Por isso, hoje estamos aqui reunidos, à volta da mesa, pronto para jogar as cartas. Quando é que puxas o trunfo? Ah, nós mudámos de sítio, estamos afastados do computador, porque exatamente por isso. Porque eu estou mesmo em frente à janela do estúdio, vejo ali a Avenida dos Gatos, que é o nome da rua. Que é mesmo o nome da rua, não é? Vejo a Avenida dos Gatos e lá andam eles ali, pronto, estou a despedir-me da paisagem. Tal como estive há pouco ainda durante o dia, agora já é noite. E é bonito estarmos aqui. Ah, bons momentos passamos aqui. Quando nós gravávamos lá fora, quando aqui o Ciente TVD começar a gravar lá fora. Olha, faz agora um ano que eu lembro, foi na altura do festival. Mas acho que foi antes ainda. Na altura do Dia dos Namorados. Ora, vamos passar. Um 9 de paus. Ora, vamos uma lá. Quadra... Eu, de, quem joga? Ah, não é? Pumba 9. Ganhei, caralho. Dá-me cá 50 euros. Não é? Vamos lá baralhar. Fazer o teu resumo da semana e depois falar da Nelly. Da quem? Da Nelly. Ah, bem, antes de mais, eu tenho uma coisa. Ou da Catarina. Da quem? Da Nelly? Ou da Nelly ou da Catarina. Ah, era da Catarina, não sabia. É furtado. Sim. Ora, mas queres-me te ter a baralhar cartas? Tens mais cartas? Ou tens aí cartas de EDP para pagar? Ah, é mesmo cartas? E aí tens um baralho todo? Tenho. Pensei que só tinhas estas. Não. Então como é que sabes que aquela é 4, 12 e 9 paus se são iguais a estes? É, porque tenho as coisinhas postas aqui nos verem. Ai, deu desculpa para... para as suas... Para as suas... Ah, tem. Todas têm. Todas têm, exatamente. Então, mas assim tu podias saber jogar cartas? Então eu sei jogar cartas. Mas sabes ou estás a brincar? Sim, estou a falar a sério, a guerra, a pesca... Então e nunca jogaste cartas contra mim? Fogo! É coisa que eu gosto de fazer e eles sabem que nos conhecemos desde há 5 minutos. E... Olha, tens para o meio tens um coisa do salão de cabeleireiro homens, mas fora isso, está bem. Não sabia que eras essas tendências. Bom, já desconfiava às vezes. Mas... Eu já desconfiava. Olha, podia ter por acaso, todas têm. É verdade. Uma... Então, um dia desses vamos jogar as cartas. Próxima vez fazer a minha casa, vamos jogar as cartas. Acho que sim. Ah, não, amanhã vem cá jantar um marisco. Exatamente. Vamos jogar umas cartas. Acho que sim. Podia ser dito, pá. Bom, passam lá as cartas à frente e dão lá a novidade aqui. Resumo então da semana. Ah, a novidade, sim, a novidade. Bom, amanhã será a última edição do Joaquim Guimarães na Rádio Antena Web. Neste caso, será a última edição, portanto, na Antena Web. Ou seja, neste caso será na Antena Best, do Cine Sons. Irá para o ar, então, amanhã pela última vez. O programa, pronto, foi uma decisão do Joaquim Guimarães de sair. Para quem já estava inscrito no grupo, e sei que alguns ouvintes estariam, nós tínhamos um grupo na Rádio Antena Web. As coisas não correram tal e qual como era suposto. Enfim, e então acabou por dar nesta situação, numa situação triste, lamentável, mas enfim. Não há. Triste, lamentável, não digo que tenha sido a atitude de ninguém, mas a atitude em geral, mesmo em relação ao grupo. Quem via o grupo via que havia, no meu entender, pelo menos, e no entender de mais algumas pessoas, um excesso de publicações referente a vídeos do YouTube, sobretudo. Enfim, não estou a dizer nada, que não se possa comprovar, quer dizer, se calhar esta altura já não se pode, o grupo já não deverá estar online, mas não sei. Pronto, de todas formas. Foi nesta base que acabou então por sair Joaquim Guimarães e portanto que já não levará ao ar os seus programas Sons do Tempo nem o programa Cine Sons na Antena Web. Foi para o ar neste sábado precisamente e o outro na Antena Best que vai para o ar amanhã. Esse ainda vai para o ar, mas depois então, já não temos mais nenhum programa do Joaquim Guimarães. Esta é a novidade. Ainda que não seja tão positiva, mas também temos outras. Pode-se dizer, por exemplo, que vamos ter aqui um programa do, em inglês, neste caso, do Harrison, do DJ Internacional, que vai então estrear o seu programa no Canal 2 na próxima segunda-feira. Um comunicado também será feito hoje, precisamente, na página da Rádio Internet. Bom, e há mais novidades, mas essas vou deixar para outras ocasiões. Agora, acho que não já brilhou o dia das cartas. O Zoom da semana, pá, a tua semana foi só isso. A minha semana foi uma experiência interessante nesta rede social. Tenho que um dizer, livro das caras. Tenho que dizer, não é? Foi de facto uma experiência. Esperemos que doravante seja uma experiência mais positiva. Neste caso, para mim, a nível pessoal, foi uma experiência péssima. Confesso, um tempo eu sempre fui um bocadinho anti-Facebook. Mas isto a nível pessoal acabou com ter os jogos. Acho que seria benéfico se a rádio tivesse um Facebook e continuar a ter o Facebook vai existir em relação pronto, as coisas não foram tal como se previa, mas pronto, enfim, para todas, ou seja, isso foi aquilo que marcou a minha semana, a minha em termos pessoais, foi aquilo que marcou a minha semana, digamos que, enfim, correu mal nesse sentido. O facto desta ser a última edição, digamos, neste estúdio, não é? Ou melhor, de sair daqui, de todas formas, não é? Também, ou seja, foi uma semana de muitos sentimentos, geralmente não positivos. Mas enfim, há uma coisa benéfica nesta semana, é que está a chegar ao fim. É verdade. E pronto. Nelly, exatamente. Ora bem, estávamos no ano de 2000, se não estou em erro, quando... Ia ser a certeza, não é? Se não estou quando em erro. Catarina Furtado, quer dizer, eu digo que era Eli, mas eu digo que é Catarina, pois é, porque é Catarina Furtado. Isto é Valeta Amarrei ou Dama... Ah, não, é Valeta Amarrei. Sim. Não. É Dama Balerrete. Não, mas... Dama Balerrete. Mas... Não, no jogo no computador de solitário é assim, por isso vou fazer igual. Que é Valete Amarri. Valete Dama. Valete de Rama. Exatamente, Valete de Rama. Tá. Valete de Rama. Olha, que ajuda do Benfica que era o Valderrama, não era? Benfica, porque não era o Benfica até o Valderrama. Ah, não era do Benfica. Ah, é parecido. Ah, estou a... Mas o Benfica não é clube, caras. Ah, não, caralho. Dois jogos seguidos, duas derrotas. Ah, não. Que espetáculo. Continua. Já tínhamos saudades de perder nos joguinhos, de vez em quando. Por acaso. Até a semana passada só tinha uma derrota a época toda. Pois, só por acaso mandou-nos fora do lado da Taça de Portugal. É verdade. Tu sabes nas coisas, afinal, ou segue. Sei, olhadas. Aí, isso, olhadas. Eu já ia... A idade nem sempre perdoa. Mas, enfim. Correu o ano 2000, se não achou em erro. Exatamente. Portanto, corri o ano 2000. Se tiverem erro, paciência. Que é para nos dizer se nos trazem erro, ou eu, neste caso, e foi lançada a nível internacional uma nova cantora. É verdade. Viva! Uma nova cantora que tem uma particularidade. Aliás, o ano 2000 foi interessante, porque nós tivemos dois nomes de descendentes portugueses, um deles era mesmo português, okay, nos tops internacionais. A Nelly Furtado e o Rui da Silva, o DJ Rui da Silva. We can only understand why we are show. Pronto. E eu então... esta música... sabes que eu tenho muitas... Esta semana foi uma semana de nostalgia, como já sabes. Uma das coisas que me deu para recordar foi o meu anterior estúdio. Ou seja, a minha anterior casa. Por que é que tu colocas o adjetivo antes do substantivo? Hã? Por que é que tu não dizes o meu estúdio anterior em vez de dizer o meu anterior estúdio? Vamos nós aos 5 minutos do bom português. É igual? Não é igual. No latim coloca primeiro o substantivo. Isso é anglo-saxónico. Coloca primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Mas I am very anglo-saxónico. Ah, viraste agora inglês, está bem. Yes. Bem. Very, very English. Vou falar da tua anterior casa. Pronto, a minha anterior maison. Ou melhor, a minha anterior maison. Porque em inglês não se diz mais um, isso é em francês, em latim e em mal. Dizia eu então que a minha anterior casa, onde eu estive sensivelmente, se não estou em erro, se não era na traição, estive, digamos, 6 anos. E então, eu era um jovem adolescente que escutava precisamente música de Nelly Furtado. A música I'm Like a Bird foi a primeira que saiu e depois saíram outras tantas. Agora estou a guardar, não saiu nada, pá. Já vou acabar este jogo. Inclusive uma. Verdade. Inclusive uma que se chamava Como a Força. Uhum. Pronto. Conheço. Que eles pensaram a princípio em colocar como música do Euro, mas depois acho que começaram a colocar como música de fundo da McDonald's. Porque, como uma força. Ou dizer que estava na Playboy. Também podia ser, mas pronto. Mas assim, para os mais novos, eles colocaram essa música para a McDonald's. Para que as pessoas olhassem para o hambúrguer e sentissem que ele dizia como uma força. Que agora será McBaguette em França. Ah, é? McBaguette? Não conheces McBaguette? Não ouvi falar. McBaguette. É novidade. Ah, é? Ei, queria fazer. Sim. Não havia um jogador que era um Mac ou qualquer coisa em inglês? Há tantos. McManaman. Esse é em inglês, esse é em inglês. Mas os conselhos há tantos Macs. É o prefixo mais habitual. Steve McManaman. Steve McManaman. Jogou no Liverpool, no Real Madrid. Cheers. O Alan Shearer, que é grande jogador. Era de Newcastle. Que é grande jogador, Alan Shearer. É Blackburn. É gostado. Bom, então, esta música, numa altura de saudades, esta música traz-me precisamente saudades desse tempo. Saudades em que eu nem sequer tinha internet em casa. Em que a minha única forma de gravar as músicas era através da rádio. Em que a minha única forma de conseguir CDs ilegais era pagar 5€ por eles. Que não estou ainda assim, era uma pechincha. Né? Porque, por exemplo, um Now copiado só me custava 2,5€ cada CD. Né? Portanto, era uma pechincha, né? Completamente. E pronto. O meu pai compra CDs a 99 cêntimos. Mas isso é agora. Mas na altura... Na altura os CDs... os CDs pirateados eram mais caros. Quando? Na altura? Sim. Sabe bem. Naquele momento. Naquele momento, sim. Eram mais caros. Até custavam 5€. Quando me custou o dólar, Fabien. É de sério? Mas o Now 4 só me custou 2,5€ cada um. Foi 5€, cá está, mas era... Porque sete? Inclusive um bocadinho de gira. Ou seja, quando eu fui buscar o Now 6, também era copiado. Então, não sei onde é que eu tenho, perdi-os todos. Mas eu, na altura, quando comprei esse... Todos não, o da Lara Fabiana tem aqui, mas os Nows perdi. O Now 6 foi um comboio sem volta. Partiu para não mais voltar. Que coisa tão triste. Amém. E então, esse não seja, inclusive, a conseguir me arranjar numa capinha com que dava para dois CDs. Sabes aquelas capas CDs duplos? Eu tenho dessas também de Sega Saturn. Que é a categoria? Virtua Fighter. Exatamente. Pronto, e então é isso. E esta música recorda-me os tempos em que eu andava na escola. Sim. Em que tinha que me dar às 11 da noite. Sim. Em que me punha a jogar bola sozinho no meu quarto. Pronto, às vezes... Ai, para de bater com a bola na porta! Pronto. Ei, está bem. Pronto. E enfim. Não me recordo das minhas cassetes de vídeo, porque já não gravava cassetes de vídeo, mas recordo-me um bocadinho depois disso. E recorda o teu ano mágico? O 99 foi um ano mágico, mas 2000... Ah, mais ou menos. 2000 foi um ano bom. Não, mas deixa a música em 99. É, mas eu não... Foi lançado, tens razão, foi lançado em 2000, mas foi gravado em 99. Ah, tá. Temos de fazer uma ligação forçada quando ela não existe, pá. Ah, exatamente, pois é isso. Portanto, faz-te lembrar exatamente, o ano 99, porque foi o ano em que era... Pronto. Estás a ver como tudo está a fazer? Exatamente. Que é para fazer conta. Os ouvintes ficaram todos convencidos. Emocionados. Não, convencemos agora os ouvintes, por acaso. Convencemos. E eu estou, inclusive, a ver alguns ouvintes emocionados com as lágrimas nos olhos. Era 99. Ainda foi antes da entrada do euro. Que saudades. É. Que saudades que eu tenho de comer um bife destes. E mais? E mais nada. Então vamos embora. Vamos embora. É por isso que estamos aqui, é para ir embora. Agora tens de esticar a mão para parar esta coisa. Ei, esticar a mão é ao lado, caralho. Estou exatamente. Está bem? Nelly Furtado vai interpretar. Ai, eu sou como um pássaro. Piu! E o pinzinho piu. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'd like to burn. I don't know, am I? Lá em casa tinha um cachorro. Lá em casa tinha um cachorro. E o cachorro uau uau. E o gato miau. E o viado mu. E o pintinho piu. E o pintinho piu. E o pintinho piu. E o pintinho piu. Tu conheces essa coisa? Ah, bem. Podias não saber. Ora bom, esta semana, mais uma vez, foi marcada por casos mais mediáticos que estão relacionados, direto ou indiretamente, com liberdade de expressão. Um tema que o Carlos gosta muito de debater e que vemos a todos. Ah, de debater, debater. De debater mesmo. Que vemos a todos uma liberdade. Bem, bem, bem. Parece que esquece que devia haver controle nisso, mas está tudo em ordem. Pá. Queres começar por onde? Inglaterra, Espanha ou Estados Unidos? Estados Unidos, que é o que é mais piada. Nos Estados Unidos, por acaso, é o caso mais recente. Sabes quem é o Sacha Baron Cohen? My primo. Sabes ou não sabes? Não. Opa, é aquele que já entrou com a Madonna, o Ali G, que fez Ali G. O Sacha, não, por acaso, não canta para não? Canta? Não. É ator, tem mania que tem piada. Ah. Ficou muito conhecido pelo Ali G e gosta de meter-se em personagens controversos. Não. O LG é aquela pessoa que... Ai, LG! É isso, não é? Pronto, já percebi que não sabes quem é. Vamos passar. Sim, à frente. É, o Sacha Baron Cohen ficou muito incomodado, aparentemente, ou não, com a direção responsáveis dos Oscars. Os Oscars, que, como sabem, é uma noite de homenagem aqui ao locutor desta rádio e diretor. Homenagem ao nosso amigo de Corre. Amanhã, na madrugada, domingo para segunda. Baixa lá tu, claro, tens de estar. Claro, claro. Primeira fila, pronto para receber o teu prémio de carreira. Aliás, eu não percebo como é que te dão um prémio de carreira todos os anos. Parece que faço uma carreira nova todos os anos. E sempre depois de acabar a cerimónia. Há-me explicar isso. Porquê e como é que isso acontece. Mas acho que não tem explicação para tal efeito. Pois, nem eu sabia disso. Também não, pois. Quer dizer, os prémios não têm ficado para ti. É sim, eu sabia, mas eles diziam-me sempre para fazer conta que não sei de nada. Ah, está bem. Isso é como na PID, é fazer de conta que está caladinho, se queres guardar o teu trabalho. Sim, queres guardar o teu trabalho. A direção dos Oscars não achava muito bem o Sacha Baron Cohen ir, porque ele desta vez ia vestido de ditador. Ah, Gaddafi ou a Saddam Hussein, uma mistura desses todos, estás a ver? Uhum. E ele ficou muito ofendido, até mandou um vídeo a dizer umas anedotas e tal, mas a mandar as bocas pelo meio. Ainda bem, ao menos nos Estados Unidos há liberdade de expressão, não sei o quê e tal. Uhum. E então ele, pelo visto, vai aparecer na mesma e não sei o que é que vai acontecer amanhã. Amanhã, segunda-feira. A gente entende, amanhã. O que eu pergunto é, imagina que há uma cerimónia na Alemanha em que aparece lá alguém propositadamente vestido de Hitler. E não achar muita piada. Mas é diferente. É diferente porquê? É diferente porque, assim, estás a falar... Ah, bem, é assim, vem defender os não, pais. porque estás a falar de uma pessoa concreta. Nem estás a falar, por exemplo, assim, ao que eu percebi, esse Sacha vai de uma mistura de alguma coisa. É vestido, tu olhas para ele e faz lembrar o Gaddafi. E a personagem mesmo é dele, é o ditador lá das Arábias. E ele, claro que ele inventou um país lá do Médio Oriente ou da África do Norte, que é para fazer de conta. Mas aquilo é a ideia de Líbias e Sírias e Egiptos e o caralho. Mas a ideia não é falar sobre o Gaddafi especificamente, não é ser o Gaddafi especificamente. Mas é encarnar a personagem deles todos juntos. Pronto, mas não deixa de ser uma personagem nova. Ah, está bem. Uma coisa é eu ir disfarçado, por exemplo, imagina que havia um ditador norte-americano, não é? E depois acho que é engraçado, os norte-americanos que nunca se preocupam com ninguém, não sei com eles, agora não estão preocupados com isso. Eles são preocupados com os americanos que morrem lá, eles querem lá saber dos outros. E vão deixar de morrer. Eu estou a dizer isso, acho que é preciso haver controle, de algum jeito disso, que ele vai fazer. Acho que o que é que ele vai ganhar com isso? Não, é assim. Fica contente. Não, é assim, eu não concordo. Eu não concordo que ele vá. Percebes? Eu não concordo que ele vá. Acho que é uma provocação, demasiado provocação para a cerimónia que é. Não é? Para a cerimónia que é. Ah, que é isso? Mas assim é diferente. Tipo, se de ditador genericamente, ainda que baseado em algumas personagens, outra coisa é vestido especificamente de um ditador, não é? Uma coisa é eu ir vestido de ditador e que isso me faça lembrar meio Franco, meio Salazar, meio não sei quem. Meio outra Franco coisa... quanto é, escutos. Outra coisa é meio Franco, se não estou em erro, era este disco escutos. Uhum. Outra coisa é eu ir vestido especificamente de Salazar, é outra história. Sim, mas eu consigo perceber a ideia, também não concordo que ele vá. Agora... Atravessemos o Atlântico para a Inglaterra, para a Espanha. Para a Espanha, já que falamos do Franco. O programa Punto Pelota, que é muito famoso lá no mundo desportivo espanhol. Ponto de bola, não é? No panorama desportivo espanhol. Tem a mania de... Tem a mania? Não. Traz sempre notícias muito escaldantes, muito estonteantes, estrondosas. E que na maioria são falsas notícias, porque ou são coisas que as pessoas já sabem há muito tempo, ou então são coisas que passado uma semana são não acontecem. Dizem que vão acontecer e depois não acontecem. Eu acho que eles vêm fazer uma parceria com a TVI. Porque, a par disso, daquilo... chega ao ponto de... Por exemplo, ainda há um ou dois meses, o apresentador disse... Por favor, parem a música, isto durante o programa em direto. Baixem as luzes. A câmara está bem apontada para ele. Oh, não sei o quê. Diz agora. Eu posso assegurar da fonte segura. Assegurar da fonte segura. Que José vai abandonar. Vai, não sei o quê. El Real Madrid. No final desta temporada. E depois eu adorava que chegasse ao fim da temporada e ele continuasse cá. Pronto. E esse ponto, Pelota, gosta muito de... Eu acho que eles deviam-se afirmar mais como um programa de parolos e de tentativa de humor. Não é de humor, é de tentativa de humor do que programa desportivo. E o caso mais recente aconteceu na quarta-feira, numa entrega de prémios, num encontro entre a comunidade da Catalunha. E tiveram lá, como é certo, não só, mas sobretudo... Os mais vistos, mais mediáticos, foram membros do Barcelona. Uhum. Muitos têm falado, e aqui estamos no futebol, como é óbvio, da continuidade ou não de Guardiola como treinador do Barcelona na próxima época. O que é que eles fizeram? Se eles fossem perguntar, se eles fossem lá um encontro de catalães e andassem lá a chatear os dirigentes com isso, eles mandaram dar uma volta. Os jornalistas. Uhum. A equipa do Ponto Pilota. Eu disse Pilota sem querer. A equipa do Ponto Pilota foi lá e o que é que os jornalistas fez? Claro que tiveram direito a entrar, porque há que recolher imagens, a entrega dos prémios e o jantar e tal. Claro. Mas o que é que eles fizeram longe dos membros do Barcelona? Comentaram com o presidente do L'Hospitalet, que é um clube vizinho de Barcelona, a cidade em si também é perto de Barcelona, pertence à região. É ali na zona de Badalona e tal. O presidente do L'Hospitalet foi convencido, começaram com ele e convenceram-no a passar-se por jornalista infiltrado. O que é que ele fez? Em conversas entre dirigentes, o presidente andou lá, primeiro tentou o Zubizarreta, que foi guarda-redes e hoje é diretor do Barcelona, depois foi ao vice, o Zubizarreta mandou-lhe dar uma volta, e ele, ou as câmaras é que captavam o som, ou ele próprio tinha um microfone, porque ouvia-se perfeitamente que eles conversavam com o outro. E depois tentou junto do... Mal chegou à beira do vice-presidente de Barcelona, não foi? Então, como é que está? Está tudo bem? Alguma... Foi logo. Então, Guardiola, complicado. Não, então, ele vai continuar ou não? Não. E o que o vice-presidente respondeu foi, não sabemos nada. Quer dizer, ele até usou uma expressão muito ao meio, mas que não vou usar. Não sabemos nada. Ele mesmo é que vai decidir. A continuidade ou não está na... A decisão está nas mãos dele. E com isso... Eles até disseram, Miguel Garcia, acho que é o nome dele, esteve simplesmente enorme. Trouxe uma notícia que vai dar que falar durante muito tempo. Primeiro, que palhaçada é essa de jornalismo, de meter um presidente de um clube Ainda por cima, vizinho e amigo, no meio dos dirigentes do outro clube, a tentar saber informações. Isso é diferente. Isso já... Ontem o Barcelona emitiu um comunicado a dizer, já demos conhecimento ao Colégio de Jornalistas da Catalunha sobre as manobras do Ponto Pilota, neste caso da Intereconomia TV, porque o Ponto Pilota pertence a esse canal. Exatamente. E fizemos também uma decisão de, a partir de agora, nenhum jornalista da Intereconomia TV está permitido a entrar nas instalações de Barcelona, porque todas as suas acreditações foram suspensas. E vão ficar assim. Aqui também concordas com o Ponto Pilota? Não. Ah. Aqui não, aliás, aqui há uma coisa. É assim, uma coisa é a livre expressão. Outra é o tentar-se fazer passar por alguém, e isso já não é a liberdade de expressão. Isso já não é, aliás, isso é uma desigualdade completa. Primeiro, incentivar um presidente de um clube a tentar saber informações sobre outro. É que depois é outra... Não de forma transparente. O colega de trabalho questionou-me com razão. Como é que o presidente do hospital aceitam logo isto? Será que lhe pagaram? Só se foi. Possivelmente. Okay. Não, é repara uma coisa. Só o protagonismo que este ia dar. Se eles dissessem alguma coisa, não é? Se eles dissessem alguma coisa que comprometesse o Barcelona, isto ia dar muito o que falar. Só que eles tiveram bem, não é? Fizeram com que fazem... Aqui ainda por cima foi uma atitude um pouco inteligente. O que é que esta tinha mais que os outros jornalistas... que fizesse com que os concursos do Barcelona falassem. Se os seus atores davam a mesma resposta, lógico que estes também davam. Mas aquele não é jornalista, é o presidente do hospital. Ah, bem, mas entre as duas, ou era facilmente reconhecido, não é? Ou então, se não era reconhecido, era apenas um jornalista. Eles não iam. Ah, este é o jornalista, olha a cara deste, vou falar. Não. Não ia. Não estás a perceber? Eles estavam a falar com o presidente do hospital. Eles não estavam a falar com um jornalista disfarçado, estavam a falar com o presidente. Os gajos de Barcelona. Ah, ou seja... Eu não disse que ele se esforçou, eu disse que ele infiltrou-se. A missão deles, a missão do presidente do hospital lá naquela gala, foi andar junto dos homens de Barcelona a tentar saber informações do Guardiola. Por isso é que ele, quando chegava à beira deles, perguntaram logo, então e o Guardiola? Ele estava a fazer serviço para o Ponto Pilota. Ah, mas como se não estivesse. Ele estava a fazer perguntas, a fazer de conta que era uma pergunta normal entre dirigentes. Mas não era. A única coisa que ele queria saber era do Guardiola. Para o Ponto Pilota. Pois. Ele não se esforçou de nada, não meteu máscaras, não meteu. Não pôs voz disfarçada. E ele era o presidente do hospital, é. Só que só estava ali a tentar sacar informações sobre o Guardiola. Eles também deviam ter desconfiado, não é? Não sei se. Então, assim, chega assim do nada a fazer problemas. Se calhar não desconfiar, nunca se fez porcaria. Eu nunca vi isso. Só mesmo aqueles. Nem eu, mas. Pô, eu ao caso só disse. Primeiro. Que sim, ao ponto a que chegaram. Segundo. Mas então o caso é ainda mais grave. Porque aí é a corrupção de um presidente e aí é, ou seja, não é só a má conduta dos jornalistas, mas também a corrupção de um presidente. No fundo, segundo. Eles disseram que conseguiu obter declarações incríveis que vão dar que falar. Afinal, que novidade é que o vice-presidente do Barcelona deu? Ao tempo que se sabe que o Guardiola é que vai decidir se fica ou não, o clube quer, os jogadores querem, e ele é que não sabe se quer continuar, se tem motivação ou não para os jogadores. Ele dá há duas semanas o que disse a mesma coisa. Que novidade é que eles trouxeram? Opa. Não, é uma coisa, mas tu tens a Intereconomia TV? Eu não, nunca vi isso. Eu já vi esse canal, quer dizer, já eu sei que existe e já ouvi por aí online, mas... Nunca ouvi. Mas não... Não? Não sei. Sabes que eu acho que em Espanha há um excesso de canais de televisão? Acho que se faz canais de televisão por tudo e por nada. E depois é assim, vai-se buscar pessoas que não têm qualidade nenhuma. Chega uma altura em que já é difícil ter bons profissionais em Espanha. E depois cá está uma guerra tão desleal pelas audiências que... Aqui é uma vergonha. O Barcelona fez, viu, era fazer todos. Antes que acontecesse o mesmo a outros. Depois, isso é. Se virassem os clubes todos contra ele, se o programa acabasse, era uma maravilha. Bom, então vamos para Inglaterra. Não vai acabar? Não. Ah. Para a Inglaterra. Ou para a Inglaterra? Vamos para a Inglaterra. Para terminar, já estou a falar há 14 minutos e 53 segundos. Que o News of the World fechou há muito tempo, como sabemos, escutas e tal. Agora foi da Sun. Não é isso. O que é que eles fizeram? Não, não acabou. Ah, havia as provas dos e-mails e, aliás, as ordens que deram desde 2009 é que não fosse apagado qualquer vestígio, quer fosse cartas, trocas de fax, telefonemas ou e-mails que comprovassem coisas. O que é que eles fizeram? Milhares de e-mails foram apagados esta semana. Pronto. Calma. Amanhã, o Robert Murdoch, o patrão desta gente toda, vai abrir um semanário novo. O Son of the Sunday, para substituir o News of the World. E eu, quando vi essa notícia ontem na BBC, eu perguntei: esta gente não tem vergonha? Esta gente, estou a falar do Murdoch. Sim. Fez o que fez, andou a escutar, a pôr escutas nos telefones de celebridades, de políticos e tal, a ouvir as conversas dos outros, os jornalistas dele a ouvir as conversas dos outros para poder ter notícias. E agora, não sei se acha com razão, foi apagar mails e ainda vai abrir outro para substituir o que fecharam. O que ele aí fechou, por ele continuava aberto. Esta gente não tem noção das coisas. Se calhar não tem mesmo. Olha, em vez de fecharem o The Pirate Bay nos Estados Unidos, no Reino Unido, estão preparados para isso. Em vez de fecharem o The Pirate Bay, podiam era impedir que esse jornal abrisse. Não tem, parece que não tem noção das coisas. Bem, voltando à música. Já quiseres ir a 2000, vamos a 2000. Ao ano do. O dia 11 de setembro. Não te diz nada, pera. Não. De 2000, não. Pois, um ano antes. De 99 também não. Não, um ano antes de. Ah! Um ano antes era 99. Eu ter enviado dois palitos abaixo. Ah, isso. Não, isso é um ano depois. Saiu um single que vamos ouvir de seguida. O ritmo é. Para já, o ano é o mesmo. O ritmo é exatamente, é um bocado mais. Mas é pop, não é mesmo? Tal como a Nela Furtado. Mas Nela Furtado talvez seja um bocado mais calmo. Depois ainda vou medir o compasso. É o single de estreia da carreira das inglesas Sugar Babes. Conheces? Não é essa, foi antes dessa. O álbum de estúdio, o primeiro, chama-se One Touch. As meninas Siobhan Donaghy, Mutia Buena e Keisha Buchanan, têm todas o mesmo nome de inglesas. Como é que se chama a primeira? Sia? Siobhan, com acento no A, com H, uma coisa esquisita. Ah, Siobhan. Donaghy, Mutia Buena e Keisha Buchanan. Ah, peraí, Siobhan. Qual é que é o apelido outra dela? Vez, Donaghy, Donaghy. Ah, eu pensei que fosse Siobhan Banyuzu lá, como é que se chama? Siobhan Donaghy. Mas é inglesa, nasceu em Londres. Sim. E a Mutia Buena também nasceu em Londres. Porque há uma que é. E a Keisha Buchanan também nasceu, não, em Londres. Há uma que é. Digamos, há uma que é. A Siobhan Banus, ou lá como é que se lê. Que também que canta Western by You e muito bem. Não sei. Mas que não é essa. O que é que esta música me faz lembrar? Faz lembrar a minha passagem de ano. Pensava eu que era para aí de 98. 98 não é, de certeza. Sabes que eu fazia uma coisa que era. Se calhar só fiz de 98 para 99. Lá está. Sabia que ia entrar no ano mágico, no teu ano mágico e já em tua pré-homenagem. Já a pensar nos Oscars, eu passei o ano. Peraí, a minha pré-homenagem não digas que vestiste de cuecas azuis. Na passagem de ano, 98 para 99. Com essa cara. Por acaso, estou a olhar para o gato lá para fora, na Avenida dos Gatos. 98, 99. Estava com a cassete do Titanic na mão, a ver RTP2 e ouvir uma música do Challenge 4. Por acaso era o My Friends, passou aqui no outro dia. Que era o que me tinha marcado em 98. Olha, pelos vistos foi em 98 que eu comecei a centrar no RTP2. O filme que marcou mais era o Titanic e o grupo Challenge 4. E eu tenho a coisa de... Tinha, agora já sou velhota, já não tenho cabeça para essas coisas. Mas de estar com uma música, ou seja, a última que tinha ouvido naquele ano e a primeira do ano a seguir, percebes? E naquele ano, a última que eu ouvi em 2000 foi esta. E faz-me a passagem de ano dos meus avós, com muita gente lá. Lá está, agora vou fazer um bocado do. E aproveito esta deixa para fazer uma coleção, vai já perceber qual. Vou fazer lembrar um bocado as suas recordações do teu avô, o teu querido avô. E na altura também era assim, os avós mais velhos estão lá e tal. Pronto, e é isso que faz lembrar. E tem ritmo. Pegando em palavras, o carro na música que acho que traz alegria. Traz. Chama-se Overload. E também entrou no filme 40 Dias e 40 Noites. Banda sonora desse filme de 2002. Está bem? Essa não é. Pois não sei. E foi o melhor single britânico em 2000. Ganhou os Brit Awards. Acho que os Brit Awards vou falar daqui a um bocado. Tá bem. Já fizeste a coleção que eu disse para fazeres? Qual coleção? Eu falo para o teto. Tu não agora disse, aproveita para fazeres a coleção. Não ouviste? Tu estás aqui, estás a pensar no quê? Estás a pensar no quê? No teu amante? É, no teu amante? Eu ouvi, eu ouvi. Eu disse. Eu estava a pensar, mas que coleção que eu tenho? Associação às tuas recordações do teu querido avô. Ah! Ele não percebe. Ele, na semana passada, disse que a última música que ouvimos, que era a canção número 10 ou 12, do Festival Infantil da Canção de Vila Nova de Gaia, em 1995. É verdade, acho que não chegámos a dizer isto na semana passada. Chegamos. Festival Infantil da Canção de Vila Nova de Gaia, em 1995. Ele disse meu querido avô, e não, é querido avô. Eu gosto de acrescentar palavras às músicas. É como. Como é que chama aquela música dos Cores que fala sobre a rádio? Chama-se Radio. Ah, já não é Listen to the Radio. Listen to the Radio. É como outro Bond, James Bond. Pronto, a música chamava-se Querido Avô e não Meu Querido Avô. Agora, saltamos para a Inglaterra para ouvir as londrinas Sugar Babes com Overload. Então, tá não para disso. Está bem, pronto, vamos lá. Ah, demora tanto tempo para fora das coisas. Estão longe. Vambora. Ah, mas não estou bem. Olha já. Ta-da! Strange mirror, you ain't felt for years. The voice coming out close to tears. Ah, aqui estou outra vez. Conhecias a música? Conhecia, conhecia. E faz mal na Broadway. Canto aí no campo. Beautiful strangers in Madonna. Eu sei. Ora bem, aí vamos lá ouvir uma musiquinha muito bonita que é do ano 19 asterisco asterisco. Eu só sei que é de 1901 qualquer coisa. Bem, uma coisa certa. Não é nem de 1901, nem de 1959. Portanto, deverá ser algo por aí entre 1902 e 1998. Não, também não. É para aí anos 70, 80. Tem aquilo também mais de anos 70, final dos anos 70, não sei. Está falando de música ou não? Até agora disseste. 70 years. Não importaste o nome da música? Não, o ano da música. Eu não, sei lá o ano, nem conheço a música. Também não sei. Tu mandaste as escolhas às 6h20 da manhã e só liguei o. Só liguei o computador quando cheguei aqui. Ai ai. Achá, mandaste às 6h20 da manhã e eu vi às 6h20 da tarde. É meu. No outro dia mandei uma mensagem às 5 da manhã, responderam às 5 da tarde. Pronto. Acho que. Agora já, vou começar a anotar isso. E as pessoas quando responderem, eu vou começar a ter outra coisa responder só 12 horas depois. Exatamente. Quer dizer, então eu mandei tantos aqui, então eu respondi à mesma hora. Eu só tenho um relógio de ponteiro. Eu olho para os ponteiros. Para mim, que são 6 horas, são lá, são da tarde, são de manhã. Pois, exatamente. É, bem visto. Ora bem, a música chama-se 7 Tears. Estão a ver? Prontos. A música chama-se 7 Tears. E acima do fixe, prontos. Até por isso, vamos embora. Está bem. Dá uma hora. Agora a sério, 7 Tears. Estava eu na Universidade de Aveiro. Quando me dei conta de que nós tínhamos uma rede em comum. Em que havia muito pessoal que colocava umas certas pastas nas pastas partilhadas do defeito do Windows, que era a minha música, ou os meus vídeos, ou não sei o que, não sei o que mais. Bem, houve uma altura que até havia pessoal que até eu fiz de propósito para mandar músicas ao pessoal, já que a universidade na altura bloqueava o acesso a emuls e... Não se pode dizer mundo em torrent. Pronto. E então, digamos que... Pronto. Havia um pessoal que partilhava música assim. E eu também. Pronto. Então, a uma altura, fui parar a um computador de uma pessoa. Não sei quem é que era. E por isso não vou dizer o nome dela. Embora me recorde o nome. E então ela tinha essa pasta, tinha 3 GB de música. Eu não vai de modas. Copy e colei aqui no meu PC. Ela deixou o PC ligado a noite toda, eu até agradeço, porque assim copiei tudo de madrugada enquanto dormia. Copiei tudo enquanto dormia e quando de manhã, quando acordei, tinha uma enorme quantidade de músicas e de discos dos anos 80. Queres um esse papel? Não, obrigado. E então... Se tivesse com fome. Eu andei por lá... E um esse papel recheado. Também não, obrigado. E andei por lá... Digamos, a ver que músicas é que tinha, não é? E deparei-me que tinha... muitas pastas dos anos 80, com muitas... Tu nunca deparas-te com alguma coisa. Segunda ação dos 5 minutos, bom português. Pronto. E dou-me conta de que essa pasta estava cheia de música dos anos 80, não sei o que foi ver. E uma delas chamou-me particularmente a atenção porque era mesmo esta, 7 Tears. E eu pensei, eu uma vez assisti a esta música na VH1 com o videoclipe ainda a preto e branco. E esta música tinha um som muito, muito abafado e notava-se que era uma música muito antiga. Eu pensei, esta música é a mais linda que eu já ouvi até hoje. Já disseste isso de outras músicas? Não, mas isto já, eu já não tenho essa opinião. Ah, mas naquela altura tinha... Conforme essa... a localização temporal. Dizendo, mas naquela altura era o que eu dizia. Esta foi a música que eu que mais linda que eu já ouvi até hoje. E a verdade é que eu guardei esta música e conservei-a muito bem. Passei muito para entrar 48 capas, como sabes que eu faço, mas esta, para entrar 48 capas, também dá 128. E então, eu escolhi esta música porquê? Primeiro porque foi a primeira vez que me aconteceu procurar uma música durante anos. Só saber 7 years na river na the sea. Pronto. E pensei, tá, foi. Eu assim não vou lado nenhum, não é? E então, já dizia outra, sabes que eu sou conhecido internacionalmente como o Rouxinol da Cova da Piedade. Já sabes disso? Não. É verdade, eu sou conhecido internacionalmente como o Rouxinol da Cova da Piedade. Sabes porquê? Não me disseste. Quando era mais novo, agora já tenho muitos anos, mas quando era mais novo, era eu a começar a cantar e eles todos, Piedade! Piedade! E, depois quando te... fizer a edição eu meto sorrisos. Sim, aqui no era meio isso que gargalhadas. Não, esta piada é mais velha do que a minha própria existência, portanto. Já deve ser para em 1930. Sim, umas coisas, menos coisas. Não, mas é isso, ou seja, esta música lembra-me esse tempo da faculdade, que era na altura, eu lembro-me de que estava eu sentado em frente ao computador e a pensar assim meio que a tremer, cheio de energia, não vás abaixo, não vás abaixo. E ele, 13%. Eu, 3% já que canto. Passava um bocado, 5%. Eu, só, mas vai lá 5% é para 3 gigas. 5% já disse alguma coisa. Mas assim, ele só estava, ele acaba as músicas completas, não é? Portanto, mesmo que ele agora falhe, que eu não consiga receber o seu contacto, já tem aqui algumas músicas. 7%. Eu, que bom! Pois, bem boa casa de banho. Se calhar quando eu vou usar a casa de banho, já pode ser que ele já tenha, já vai 10%. Chegava, e bem, em quantos é que irá? Será que vai em 10? Em 12? 13%? Passado um bocado, para 5 minutos, dia. 10%, uau. Bem, mas pelo menos as coisas 10% agora. Não está bem. Mas olha, vou dormir. Porque assim, estava a falar de que ano? 2006. Porque assim até pode ser que o tempo até passe mais depressa. Enquanto vou adormecendo, vou ouvindo ela dizer a porcentagem. E de vez em quando lá se ouvia um. Brum! O que é isso? A ligação caiu. Depois restabelecia. Depois, uma vez encontrei uma pasta, 4 gigas e tal de podcast. Estúpido, enganei-me e apaguei, depois não consegui recuperá-la. Pronto, todos os portugueses, portuguesinhos da Silva, é? Fantástico, agora para ter no web. És burro. Mas pronto, não sabia, também não sabia que ia ter antena web. Isto. Pum, mas apaguei. Ai, que estúpido. Enfim, foi um momento chique, sabes? Foi um momento chique. 2006, 2007. Foi um momento chique. E eu tenho saudades, sabes? Eu acho, tenho saudades dessa ideia, porque é isso. Bem, assim, claro, havia sempre. E depois havia, às vezes até parecia que havia cada vez mais gente. Entrar essas redes e agir. Pronto. Estou a tocar orgulho. E foi por isso. Escolhi esta música porque foi. Ou seja, foi encontrar uma música que procurava durante anos. Que hoje, cada vez que eu ouço, me lembro disso. Que é uma música que eu associo à hora zero. Pronto, por todos os motivos, esta música é muito boa para mim, é muito boa para mim. Então, se associas à hora zero, deverias ter feito toda a tua intervenção neste tom. É compreensível. Aliás, eu peço desde já as minhas mais sinceras desculpas pelo tom demasiado alto com que falei para esta ocasião. O pedido de perdão estará porventura aceite, mas pedir-lhe que, nos segundos que ainda restam, mantesse o tom agora por si desejado. Este ou este? O primeiro? Para manter o tom, então, por mim desejado. Ah, entendo. Entendo. Bom, mas diz eu então, vamos chegar com esta música. De facto, ela reporta-me precisamente ao ano de 2006. Foi o ano em que a reencontrei. E tendo também em conta que o ano... Por favor, não tosse enquanto estou a falar. E o ano de 2006 foi também um ano fantástico, porque o verão de 2006 foi um verão lindíssimo. Foi um verão de muito calor, é um facto. Mas foi um verão em que adormeci ao sol, ou melhor, em casa, mas com a janela aberta, completamente cheio de calor. E quando acordei, estava com o rádio ligado. Andar mais devagar do que este carro, como é claro, mas digamos que primeiro, estava... Primeiro, era uma moto, e segundo, todo verão é lindíssimo quando se vai para a praia e se vê as meninas de biquíni. E nem isso às vezes. Pois, é uma coisa que eu ia fazer. O verão é ainda mais bonito quando se vai para a praia e se vê as minas sem biquíni. Ainda mais bonito quando se vai para a praia e se vê os homens sem cuecas. Pois, não partilho dessa opinião, mas compreendo a sua posição. Salvo seja, claro. Mas dizia eu que lembro-me perfeitamente de uma vez ter ouvido esta música e até pensar que está um calor tão grande. Vou descansar. Deitei-me e quando voltei a mim, Portugal estava a vencer o Irão 2-0. Gols do Deco e do Ronaldo. E eu pensei, que bom, vou ouvir esta música outra vez. Ou do Manis. E assim foi, ouvi esta música outra vez. Ah, porque de repente, não é? De repente, eu estava a falar com uma série de pessoas no mail e de repente, ah, eu vou ouvir Portugal, vou ver Portugal, vou ver Portugal, e foi-se toda a gente embora. E eu, pronto. Primeiro o futebol, depois os amigos. É essa a mentalidade do povo. Acho que sim. Eu também sou assim. Está bem. Estimados ouvintes, dirigimos depois, já muito rapidamente, para o primeiro e único intervalo desta noite, que já vai uma longa noite para os românticos. Com e para os cães também. Um cão a fazer de banda sonora, porque os animais também são nossos amigos e também querem fazer parte, como é óbvio, tal como as pessoas, das emissões radiofónicas. Creio eu até que se deveria abrir um canal de rádio só para cães, tal como nos Estados Unidos já vai abrir um Dog TV, um canal só para cães de televisão. Por que não abrir a Rádio Dog, Antena Dog, Web Dog, Dog Web, algo parecido? Por exemplo, parece-me uma boa ideia. Então, parece-me uma boa ideia, inclusive, tu poderias ser o presidente dessa estação de rádio. Não, eu sugeria até melhor colocar o nome de um cão no nome do novo canal da rádio, Antena Web Nuno. Por exemplo, eu por acaso ocorreu-me um nome. Está a levantar muito a voz. Eu por acaso ocorreu-me um nome interessantíssimo que seria Antena Lord. Pois, precisamente por isso. Foi isso que me ocorreu, efetivamente. Descobri ontem, sexta-feira, 24 de fevereiro, dia de aniversário. Aproveito para fazer um pequeno acréscimo à justificação que dei para escolher Eu Quero Ser Cowboy, canção número 12 do Festival Infantil da Canção de Vila Nova de Gaia, 1985, interpretada por Luís Miguel, que ontem mesmo, dia 24, completou 26 anos. E no mesmo... É verdade. Como o tempo passa. Na altura, ele a cantar a música, se forem escutar, se escutaram a emissão da semana passada, ele na altura com 8 anos, quase a fazer 9. E mas hoje, já tinha uma voz muito característica. Hoje tem 26, desde ontem. E então ontem eu descobri, por falar em Lord, Lord, que Rui Unas tem um programa na internet interessante. Espero que os que assistem ao programa liguem para lá através do computador e falem com a câmara. E eles próprios é que dão a sugestão para o tema daquele dia, porque pronto, ele está ali no sótão dele. É só ele, não está mais ninguém. Só ele no sótão ali, entre uma música e tal, e vão conversando. Achei curioso. Eu acho que o Rui Unas, com a sua, como se sabe, a sua destreza e capacidade para liderar um programa de comentário e humor. É verdade, é verdade. Então finalizemos então esta nossa terceira intervenção. Então finalizemos então. Eu estou sempre a dizer então, é verdade. Bate-me nas costas sempre que me fugir essa expressão. Fugir essa expressão. Vamos ouvir 70 Years. E então, depois um intervalo. Título 70 Years. Intérprete. Go by Dance Band. Seguido por. Intervalo. If one day they reach Tens uma banda? És um artista? Queres te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com Antena Web. Sintoniza-te. Estimados ouvintes, segue-se a intervenção mais curta da história dos Escolhes Tu, Escolho Eu. Motivo para a música seguinte. Resposta ao ritmo, em parte, e sobretudo a uma certa melodia, um certo trecho da melodia que escutamos antes do intervalo, que é praticamente igual. Autor da melodia, Gladys Music. Mais concretamente, escrita por Hugo Barretti, Luigi Creatori e George A. Weiss. Versão muito conhecida dos UB40. Mas a versão original, intérprete, Elvis Presley. Data de lançamento, 1 de outubro de 1961. Para todos aqueles que não conseguem deixar de estar apaixonados, título: Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. Segue-se a intervenção mais curta destes Escolhes Tu, Escolho Eu. Intérprete: Foreigner. Música: I Want to Know the Love Is. Ano: 1984. Motivo: conheci esta música na hora zero. Aliás, esta é a principal associação que faço em relação a esta música. É calma, é dos anos 80 e é do género que eu mais gosto. O género dos próprios anos 80. Vamos ouvir a música dos Foreigner, I Wanna Know Love Is. I've gotta take a little time, a little time to think things over. In case I need it when I'm older, now this mountain I must climb. Clouds, I see love shine. Sexo, intervenção mais longa. Não, que essa foi no, no aniversário, teve quase 40 minutos. Era um bocado. Sim! Dizia. Ah, quando faz as pressas, mas eu ganhei! Quando falei do Elvis, esqueci-me de dizer que outro dos motivos, arranjado à pressa durante o intervalo, é que nunca tinha passado por aqui Elvis Presley, segundo o nosso histórico, portanto, o histórico oficial deste programa. Não liguem a histórias que estejam por aí na internet em, sites ilegais de downloads. Exatamente. O nosso histórico oficial é o único que realmente interessa. E aqui o Oscar Alinho disse que nunca tinha passado uma música do Elvis por aqui, passou agora. Olha, sabes uma coisa? Agora, ao cabo. Já sabes que vai haver um novo clube na Associação de Futebol do Porto? Qual? E sabes que vai ser presidente? Vai ser o Manuel de Almeida, vai ser o presidente. É. O clube é os Colhões Futebol Clube. Ai não, aquilo vais ver. Manuel de Almeida? Sim. É o pseudónimo do. Quer dizer, não é o pseudónimo. É o mesmo Carlos Bonaparte, mas. Ah! Para não nas vistas, estás a ver? É o Manuel de Almeida. Sim, foi burro. Sim. Prontos, e é isso. Gladys Music devia ser uma. Escornões Futebol Clube 1, Benfica 0. Estou a imaginar é as claques. Uma de um lado. De um lado as raparigas e do outro os homens. E elas. És! E um colho! Como resposta para a proposta estás calandinha e não inventas clube nenhum. Como resposta, I want to know what love is, e não I want to know the love is, de uma música de 1984, que foi o ano em que, ao contrário do que o meu pai diz, o ano em que morreu António Barações. Estou a falar nisto porque eu conto a história rapidamente. Na quinta-feira, como já tínhamos aqui antecipado, na quinta-feira, anteontem fez 25 anos que morreu José de Santos, José Afonso. E mais uma vez, com a pessoa morta é que fazem muitas coisas sobre ele. Não, e tô, na RTP, na Antena 1, encheram-se disso. Mas ao menos foi instrutivo que eu vi coisas sobre ele na quinta-noite que não sabia. Pronto, já nem mal. Já, meu, estava da nice. Então. A torcer em direto, tem algum jeito, alguma coisa. Também acho. Já posso falar? Podes. Pensando melhor. Podes. E então, o meu pai chegou a casa. Sabes quem é que morreu há 24 anos? E eu fui-me a fazer contas que é hoje. 23 de fevereiro de 88. O que foi o Carlos Paião? Não, o Carlos Paião foi mais cedo. Foi mais cedo ou em meses? E ele. A morte saiu à rua. E eu, tu enganaste-me, cara. Foi há 25 anos. Ah, na rádio, estava a dizer que há 24 e tal. E depois, vamos falar do Carlos Paião e do António Barações. Sabes o que é que ele disse? Que o António Barações morreu antes do 25 de Abril. Ei, com caralho! Antes do 25 de Abril, não sequer era músico. morreu antes de ser músico. Quer dizer, depois de cantar canções, depois de morrer. Bem, é verdade. Falar em música, eu aconselho. Mas eu estava a dizer que ele tinha morrido em 89? Olha o outro. Barações em 84, o Zeca dos Santos em 87 e o Carlos Paião em 88. Que é assim, tanta gente que se perdeu nessa década. Foi. Ah. Gente importante. E como já disse aqui, tem muita pena do Carlos Paião. Particularmente dele, bem. Não digo José Afonso, porque ele já estava num estado. Sim. Apesar de ter 57 anos, já não, a doença já se começava a apoderar já há algum tempo. Mas o Carlos Paião, com 27, com muita cabeça e com muita genica para. Ele tinha. Isso é que foi. Isso é que foi, por acaso, foi engraçado. Foi uma daquelas mortes que eu nunca consegui, cada vez que penso nela, uma coisa mas, que eu não consigo estás a ver, com ela. Estás a ver agora a diferença, até nisso, nesses pormenores, não é pormenor, mas nesses casos vê-se a diferença de do discurso da altura e do discurso de agora. Ninguém apontou o problema à estrada. Quando foi o acidente do... Sim. O problema não era da estrada, que está mal construída, não sei o quê. Se fosse hoje, aquilo, oh! Tu vês lá o que é que era. O problema é que o governo não faz mal as estradas, que não dá dinheiro para as estradas. Mas voltando à música, aconselho-te a ouvir a entrevista que o Bossa se deu na terça, não foi na terça, mas foi na televisão na terça, no Bairro Alto, na RTP2. Porque ele diz lá coisas interessantes e. Eu achei piada, mas isto misturando música com jornalismo. São duas coisas que nada te dizem, sabes? Nada, nada, nada. Ele disse, lá o Fialho Gouveia, é o filho do... É o Fialho Gouveia, pronto, agora é o único que está. O pai chama o Fialho Gouveia filho, exatamente. O Fialho Gouveia já morreu há uns anos. E ele disse lá ao Fialho Gouveia, o Bossa em si, que não gostava nada de ir para entrevistas em que notava-se claramente que não havia trabalho de casa. Uhum. Em que ele chegava lá e perguntava, olha, então, e em que ano é que vieste para Portugal? Em que ano é que começaste a não sei o quê? E qual foi o teu primeiro single? Pois. Qual é a novidade que eu estou a dar com isto? Mas ele fez questão de dizer que aquela não era um caso desses. Porque nota-se que aquele Fialho Gouveia tem trabalho de casa. Exato. Estuda as coisas. E ele fala lá de coisas muito giras e... Por exemplo, sobre a definição mesmo de rap. Sabes porque é que se diz rap? O género de música é rap. Quer dizer, rhythm and poetry. Ritmo e poesia. Percebes? Não sabias? Ficaste a saber. E ele diz, por exemplo, o R e o P têm que estar sempre juntos. Senão não há música em condições. Não há rap em condições. Percebes? Uhum. O ritmo e a poesia têm que estar sempre presentes. Além disso, no sábado gravámos a última emissão disto tudo de manhã. Ai, não sabemos que esta é a emissão 72. Já foi. 5. Ou 2 ou 3. Não, acho que é 4. 2 não é, que já foi, por isso deve ser 74. Hoje é 76. Bom, ouvintes, vocês depois dizem. Eles é que sabem, eu quero. Tiram vocês no fim já. Nós fazemos vimos os resultados da sondagem e para a semana dizemos. Se é 74 ou é 76. Mas acho que fosse 76, já tínhamos chegado a 65 e eu tinha reparado nisso e tinha dito que era boa da Givante. Mas nunca se sabe. É certo. E já foi ontem. No sábado gravámos isto e à tarde fiquei a saber que os Ornatos Violeta estão de regresso. Saber que soubeste? Oh, caraças. Então, e tu não sabias dizer-me? Vão fazer concertos e um deles vai ser cá. Aqui? Cá! Ei, os Ornatos não é ver, não sabia. Isso é que não sabia. Queres vá no corpo? Quero! Então vai ser para já. Está bem. Então viram o rabo para cá. Ei, só não quero. Olha. Eish. Eu há bocado parei, não sei se repararam, fiz aqui uma pausa de 3 ou 4 segundos quando estava eu a falar, porque nós vamos ouvir uma música do filme Collins. E diz aqui que a versão do Collins... Ficou no número 86 como as melhores canções sempre da Billboard, que é a lista, não há nenhuma lista oficial, mas é a lista mais, digamos, comum, popular, da tabela oficial das músicas, das melhores músicas de sempre. A versão do Collins, mas havia outra. Uhum. Que é isso? É assim? Sim. De quem? É assim, agora não me recordo aqui o nome, mas eu depois vou-te mostrar. Não, é que diz aqui, original, Phil Collins version, original. Sim, a versão do Phil Collins é original. É original. É. Está pronto. Mas há outras versões à posterior. Depois. Está bem. Pronto. Então vamos ouvir uma música que faz reportar, por exemplo, ao início do European Top 20. Porque o European Top 20 começou quando, o Carlos Bonaparte? No dia 16 de setembro de 2010. O verdadeiro. Ah, e outro, no dia 16 de dezembro de 1989. Como é que tu sabes isso? Porque 2 meses depois, nem isso, caía o Muro de Berlim. Tudo que tu tens, é verdade, 9 de novembro. Tu te esqueceste de colocar na emissão e depois... Ah, então coloca aqui. E eu, amigo... Não estou a perceber nada. Isso foi nos Colhos que nós ouvimos o hino da Alemanha. Não foi nada. Então. Foi... Mandaste o meu pente up to end e pensaste... Olha, esqueci de colocar, nem reparei... Eu tenho aqui o que eu disse, mas isto agora já não dá, já tenho de LMA, eu vou ter que fazer uma nova conversão. E tu, então deixa lá, falo para a semana. Falo amanhã. Mas deve ter sido. Não, era esperar a diário. Exato. Se quiseres eu posso por aqui. Não quero, pá. A parte em que dizes... Não quero, pá. Que ela não sei das coisas. Não quero. Eu depois mostro-te em off. Não. Em off? Quero. É verdade, a semana passada não te cheguei a dizer em off quem eram as raparigas do 10º ano. Não. No dia 9 de outubro de 89, o Phil Collins lançou a música do seu álbum But Seriously, portanto, num tom muito sério. Foi o primeiro single desse álbum. E foi, ainda bem que falaste do Muro de Berlim, que também ia falar nisso. Foi precisamente um mês antes Coincidência ou não, ele um mês antes estava a prever que os alemães iam passar mais um dia no paraíso, sobretudo os da Alemanha Oriental, que ficaram mais contentes que os da Ocidental. Alguns até hoje estão um bocado... Bom. E... Bem, o Another Day in Paradise, que é a música que vamos ouvir, fala da tosse e, além disso, fala dos rebuçados e fala de uma coisa que é triste, mas nem sempre é triste, que são as pessoas sem abrigo. Porque, como disse o Presidente da Câmara Municipal de Braga há pouco tempo, eu acho que falei nisso aqui. Não. Não falei? Não. Outro dia lá o Machado disse que... eu tenho pena de pessoas sem abrigo e tal, mas quando saíram os números dos sem abrigo, não sei o quê. Deve ter saído por cidades também, e Braga devia estar lá num dos topos. Já não me lembro, na altura sabia, hoje já não sei dizer. Uhum. Mas ele disse, mas há muitos sem abrigo que são sem abrigo porque querem. A Cruz Vermelha anda por aí, outras entidades, e disponibilizam e eles recusam. Recusam ir para os lados, não sei o quê, porque tem regras a cumprir, tem horários, tem não sei o quê. Não dá jeito para ficar na rua. Então que fiquem. Então não é. Mas é verdade. Das pessoas que ficaram assim, pronto, tiveram azar na vida, não sei o quê. Agora, os que já ficaram assim, porque fizeram as neiras e não se quiseram emendar e não se afundaram mais, eles não têm pena nenhuma. E depois, os que depois de estarem assim, ainda têm a oportunidade, não querem, então, fiquem. Também não. Ah, não? Ah, pronto, pensei que ias defender a liberdade e a igualdade para todos, e a fraternidade, não, a igualdade, e o carinho. Não, repara, neste caso, a igualdade mantém-se, não é? O caminho que eles escolheram foi aquele. Porque que eu ia ter pena? É assim, é que mais pessoas, por exemplo, quando dizem, ai, coitadinho, oxalá que recupere essa bestinha, eu digo, ah, mas eu não quero ver. Por isso, não há que ter pena nenhuma de ser como sou, porque eu estou muito contente com o que eu sou. Foi uma opção minha. Tudo bem. Também, se não quisesse, para já não tinha outra forma. Não é? Mas, quando houvesse, e até parece que já há, não é? Havendo, eu podia procurar ver. Mas esta é uma situação que eu quero. Foi um caminho que eu escolhi. Não há que ser um coitadinho. Não é? Ou seja, não começou por ser assim. Começou por ser uma situação forçada. Mas foi uma situação que eu acabei por querer. Pronto. É? Portanto, não dá para ter pena. É como os sem-abrigo. Muitos deles nem foram lá parar. E não queriam. E gostaram. Mas passaram a preferir aquela vida. Mais um dia no paraíso que foi cantado. E o motivo final. O grupo, que eu já muitas vezes falei, influenciou a minha infância. E ainda hoje as minhas músicas preferidas de sempre eram quase todas interpretadas por eles. E esta é uma delas. O Another Day in Paradise, que era cantada pelos trovadores aprendizes na voz de um primo meu. Que provavelmente até vou ver amanhã. É que amanhã a escola lá do Andando Motinha e dos outros. Há uma audição de tarde ali na nossa antiga escola. A mulher do Pedro. Aquela que foi abaixo? Pois, a nova escola no sítio da antiga. E pode ser que eles se reúnam lá. Dois deles sei que vão estar. Não sei se o meu primo também. Bom, foi considerada a 86ª música. A melhor música de sempre. Ganhou... Estamos em altura de prémios, foram os Brit Awards e amanhã é noite de homenagem ao Oscar. Ganhou o prémio de melhor gravação do ano nos... Ai, fogo. Então, o single é lançado a 9 de outubro de 89 e ganha o prémio de gravação do ano em 91. Nos Grammys de 91. Então foi quando... Em 90, se calhar não havia... Se calhar assim, só em 90 é que chegou aos Estados Unidos, já bem, é capaz. E ganhou o melhor single britânico nos Brit Awards 90 e foi número 1. Foi o número 1 da década de 80 no Billboard, sabias? Uau. Na década de 80 o Another Day in Paradise foi o número 1. Mas estás a ver, década de 80, estamos a falar de 90 e 91. Bem, isto há coisas que não sei. Não, é assim, a música foi lançada em 89. Já percebi, ou seja, como é que o Billboard... Não, é, o Billboard classificou como uma música de 89 porque foi quando foi lançada, não é? Nos Estados Unidos, os prémios... Ah, eu não estou a dizer que foi a... Não, já estou a dizer, gente. Não foi a música número 1 da década de 80. Foi o último número 1 da década de 80 no Billboard. Ah, pronto. Aí já é diferente. Aí até faz mais sentido. E o primeiro, número 1 na década de 90. Agora, o que não faz mais sentido, isto é, são coisas que me confundem. Foi o último número 1, o single, foi o último número 1 no Billboard na década de 80 e o primeiro e único número 1 na década de 90. Ui, é uma coisa que está mal. Não, aí está mal de certeza. Foi, esta música teve 10 anos no número 1. Ah, bom, passando à frente estas coisinhas de nada. Por falar em Brit Awards, sabes que a minha grande amiga, por quem eu estimo muito e que... E, não, que eu tenho muita pena dela, que não tem ganho prémios nenhum, coitadinha, que fartou-se levar Grammys e ganhou mais Brit Awards esta semana. Pois. Aquela coitadinha que não ganha nada, coitada. E tal. Né? Sabes o que é que ela fez na terça nos Brit Awards? Lá ultrapassou o tempo dela e o apresentador do evento foi lá ter com ela para... Não foi lá puxá-la, mas foi com um sorriso e tal. Quer dizer, anda-te embora, que isto tem que cumprir os seus tempos. E logo, no, e logo na Inglaterra. E ela, que nem estava na terra natal dela, nem nada, em Londres, nem nada, e com o respeitinho com as pessoas que têm. Tu que é cheguinho, coitadinho, sabes o que é que quer dizer quando as pessoas levantam o dedo no meio? Sabes ou não sabes? Não faço uma ideia. Não é, quer dizer, sabes o que é que se faz? Qual é o gesto que fazem com a mão? Ah, sim. Ela fez isso no próprio palco. Para o público. Para o público, lá para quem é. Pronto, ela vê se ela olhar para alguém ou para várias pessoas e faz aquela coisa e depois vem-se embora. Ah, grande exemplo, Adele. Para mim, sim. Eu já gostava, eu já te adorava, já te achava uma coitadinha completamente renegada pelos canais de televisão e pelas rádios. Sim, também eu. E agora ainda passei a adorar mais com essa atitude, mesmo assim à freak, man, assim, yeah. Na tua terra natal, nos Brit Awards, que ninguém vê, ninguém quer saber dessa coisa no mundo, pois. Ninguém estava a ver aquilo. Nada, nada. E tu fazes aquela coisa, olha, pega lá. Oh, meu, foi para mim, meu, para mim, estás assim mesmo, no fundo, és uma porcaria. Basicamente, coitadinha. Todos os álbuns saídos a partir de agora vou tentar que não passem nos meus programas. Só se forem tabelas ou o quê, senão estás ansiada comigo. Mais? Pois, eu também não vou passar só nos tops, mas isso, os tops é uma coisa que eu não posso controlar. Pois. Nos meus programas, se me pedirem a Adele, eu não faço o mesmo que ela fez, mas... E ao meu, pá, mas pede lá o Micas, pede lá o que tu quiseres, pá, mas... E a Adele, não. Ah, não é isso, pede lá o Zé Plágio. É pá, mas esse não, essa não, pá, essa é uma chatice. Pede lá o Eras Tu, lá do coisa... Do Jean-Jacques Coudemont, o idiota... Jean-Jacques Coudemont? Olha, falar em François. No outro dia, estou contente com o meu pai ver o... O filme que tem dado mais que falar e desconfio que amanhã vai... Olha lá, estou com bandas naqui, um bem lá se dás muitos prémios a esse filme. Ou o artista. O filme francês, mudo e tal, que a gente já comentou aqui. Ia ver aqui, que até é perto da tua casa. E sabes que na cadeia toda de cinemas, cada zona, este é o único que não tem esse filme. Pouca vergonha. Aí é sério? Pô, eu ia ver todo contente e não tem aqui. Se eu quiser ir ver, tenho que andar a zona até onde. Pronto, deixa lá. Não fui ver. Depois, alguém me arranja nos sites de internet de outros lugares. Se o Reino Unido não os fechar antes, não? Nesta emissão 74 ou 76, escolham o ouvinte. Escutamos Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Seguido pelos Sugar Babes e Overload. Goombay Dance Band cantaram Seven Tears. Elvis Presley com Can't Help Falling in Love. Friday, I Want to Know What Love Is. E fechamos com Phil Collins, Another Day in Paradise. Sempre achei um bocado estranho aquelas opiniões de quando Phil Collins terminou a carreira, me disseram Aleluia. E tu também disseste, foi há mais tempo. Porquê? Eu não acho que ele era assim tão mau, ninguém busca a voz. Mas era de cantar um bocado assim. A voz era assim um bocadinho coisa. Está bem. Há que admitir-o. Mas anda grava, mas é assim uma voz. Cara, é uma coisa esquisita. Não gosto da voz dele. Está bem, tudo lá. Está pronto, mas, senhor. Lá sabes. Olha, já está a dar o Benfica. Vamos só saber quanto está. Vamos. Aí, caraças, aí, isto com caraças. Golo! Benfica, na barra. Olha, que gaitão. Olha agora, segundo o Benfica. Deu para Emerson. Emerson outra vez a perder. Emerson é a terceira jogada que faz. Olha, olha, racista. Olha que racista, a dizer que o Emerson. Pô, lá para ser preto, não pode fazer asneira. Racista é esse. É verdade. Proteger a bola é falta. Não sabia. Diogo Melo prepara-se para bater este livre há pouco. Com aquela alusão de solo. Entre o Benfica Académica, que só agora é que soube que era Académica. É em Coimbra. Académica. A Associação Académica de Coimbra. Organização, não sei o que é futebol, Sport do Benfica. Bom, fechamos com futebol, mesmo assim, despeito, que eu despeço-me a seguir. Uma coisa interessantíssima, não sei se já repararam que nós estamos, digamos, a acompanhar o jogo ainda antes de ele começar. Vocês já viram isto? É verdadeiramente fantástico. Não, é para informar que este programa, que é às 6 da tarde, neste momento são 8h30, portanto, 8h30 da manhã. Sim, lá fora está à noite, não sei porquê, mas são 8h30 da manhã. Não é possível, 20h29. Bom, espera. Então, pessoal. Aqui. Sim. Então, pessoal, vamos embora, né? Vamos embora. Vamos curtir a night. Né? Vamos curtir a night. Vamos flutuar com a night. Vamos até uma night de 1900. Né? Estás a ver? Para ir curtir um pop and dance. Prontos. Também vai ser assim a noite. Vamos aí com o Target DJ ouvir assim uns sinais sonoros para de malucos. Pá, pronto, nós que somos um homem universal, não é? Vamos aí. Book? Queres falar a parte? Já dizer, programação da Antena Web. Pronto, vamos tipo aí, sei lá, não sei se teria um concerto, tipo em live, e de pedência, o caraças. Pá, mas vamos apanhar aí um choque, dar as energias todas aquilo para quem tem choque, é o Electric Night, não é? Pronto, e é assim, depois vamos lá conhecer o Dr. House. Vais continuar com a programação até sexta-feira. Mais mix, sim, sei quê. Olha, pode ser, queres que eu diga? Não. Doutor disse antes na web, não foi? Então agora vai ter canal 2. Caso vintes. Então, já que terminamos com futebol, vou eu terminar também com futebol. Até à próxima semana. E vamos fechar com o futebol, pelo visto vai abrir em breve. E já estamos a treinar das bancadas. Elas dizem... Ash! E elas... She's been crying.